Este é o Ilustres Desconhecidos sobre os Nox Act. Kjetil Bransdal, um norueguês nascido no Reino Unido, mas transplantado para o país natal dos seus pais aos 9 anos de idade, começou a criar e editar música durante a década de 90. Com o baixo elétrico como principal instrumento, lançou discos e cassetes primeiro sobre o seu próprio nome, depois adotando o nome Nox Act, uma aliteração de um sinónimo de estúpido em norueguês. Originalmente um projeto a solo, onde Bransdal dava asa à sua veia experimental, misturando noise e eletrónica dançável ou punk rock, os Nox Act transformaram-se num trio em 2001, passando a praticar o noise rock pesado pelo qual se tornaram conhecidos. Com a adição de Jan Christian Kajvik para a bateria e Nils Erga na viola de arco, ambos músicos da cena de Stavanger, cidade onde Brandsdal se estabeleceu, os Nogzak desenvolveram uma espécie de noise rock de intensidade semelhante ao que os Melvins ou Lightning Bolt desenvolviam nos Estados Unidos. A banda lança em 2003 o seu primeiro álbum, Turning It Down Since 2001, e atrai o interesse da Load Records, editora especializada em rock ruidoso, sujo e pesado, e onde o estilo dos Nogzak encaixava perfeitamente. Em 2004, lançam pela Load o seu segundo álbum, The Iron Point. Entretanto, Brandsdal divide o seu foco entre os Nogzak e uma nova banda de jazz rock experimental, os Ultralead. We'll be right back. Em 2005, Nils Erga, senhor da viola de arco que muito contribuía para a singularidade do som dos Nogzakt, sai da banda para perseguir uma carreira como compositor de bandas sonoras. E entra para o seu lugar o guitarrista dos Ultralead, Anders Hanna. Apesar da alteração do instrumento na formação, o som dos Nogzakt mantém a sua intensidade, como se pode comprovar no terceiro álbum da banda, homónimo, lançado em 2006. Em 2007, os Nogzakt entram numa pausa alargada de lançamentos, durante a qual Anders Hanna foi substituído por John Egre, dos Jazz Kamer, e Kjetil Brandsdal se dedicou aos Ultralead e à criação da sua editora, a Dread Machine Records, para a qual também faz trabalho gráfico. Finalmente, em 2013, os Nogzakt preparam-se para quebrar o jejum com uma série de lançamentos, um álbum novo, cassetes ao vivo com concertos das digressões de cada um dos álbuns e uma compilação, tudo a ser editado pela Dread Machine. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Nogzakt. Até à próxima.